Sejam bem-vindos. Sou José Crescêncio e esse é o Pode Crer, o podcast do Vê Pra Crer, que é um projeto vinculado à Liga Experimental de Comunicação. Como esse é o nosso primeiro podcast de uma série de 7, o principal objetivo é explicar melhor o projeto. Para isso, convidamos para conversar com a gente o João Bento, um graduando quase formado em jornalismo. Oi, pessoal. E Graziele Barros, um estudante de publicidade e atual bolsista do projeto. Olá. João, você que participou da criação do projeto junto com o professor Edgar Patrício, pode dizer o que motivou a criação desse projeto? Então, Crê, a criação do projeto mesmo, a assinatura do projeto é do professor Edgar. Mas o Vê Pra Crer, ele surgiu para ampliar as discussões que a gente já vinha acumulando na Liga há 5 anos. O professor Edgar Patrício começou a trabalhar conosco em 2011, já no nosso primeiro projeto financiado pelo Ministério da Educação, o Palavras de Liberdade. E o Palavras de Liberdade tinha essa intenção de discutir a relação entre a comunicação e os direitos humanos, né? Pensar como é que a comunicação podia atuar na efetivação desses direitos. Então, o Vê Pra Crer vem nesse sentido de continuidade. A principal motivação foi continuar com essas discussões no ambiente da faculdade, né? Levar para dentro da Liga e trabalhar com mais produções, com uma produção mais diversificada. A produção de Palavras de Liberdade contemplava as duas habilitações, mas a gente queria contemplar outros campos, como audiovisual, o trabalho com rádio mais cotidiano, porque o Palavras de Liberdade tinha só rádios documentários ao final do projeto. Então, era meio que um trabalho de conclusão daquilo tudo. A gente queria umas atividades mais cotidianas, que a gente pudesse estar trabalhando aos poucos mesmo, diluindo os conteúdos ao longo do... as discussões, aliás, perdão, ao longo do processo todo. Então, a principal motivação foi essa, foi de continuidade do trabalho em direitos humanos aqui dentro do curso de comunicação social da UFC, e no estado e na cidade como um todo. Okay. E então, de que forma vocês acham que o Ver para Crer se integra aos propósitos da Liga? Você quer começar, Grazi? Pode ser. Eu acho que, primeiramente, ele dialoga muito com o modelo da Liga pela questão da transversalidade dos assuntos e das habilitações contempladas, né? Dos cursos, aliás. Porque nesse ano, além dos estudantes de jornalismo e publicidade, que é o modelo habitual da Liga, a gente também está trabalhando com outros cursos, como o cinema e a história. E também pessoas que têm vivência de outros cursos, como o direito. Então, dessa forma, o Ver para Crer se encaixa muito com o modelo da Liga. E outro ponto seria a liberdade que a gente tem para criar e conduzir o projeto. Ele propõe produtos finais para todos os estudantes que estão participando dele, mas a forma como a gente vai chegar até esses resultados, até os programas de rádio, vídeos, pesquisa, está muito livre e a gente pode experimentar bastante para alcançar esses objetivos. Acho que também a questão do desenvolvimento do trabalho, né? O processo, que é um processo muito alicerçado na parceria. Para quem não conhece a Liga, enquanto agência, ela trabalha com parceiros que são ONGs, movimentos sociais, projetos da universidade, enfim. São parceiros não remunerados, caso a gente não recebe nenhuma quantia por essas parcerias. E a gente trabalha nesse quesito mais experimental, né, pela própria tipologia da agência. Uhum. A gente trabalha com experimentações de linguagem, com essas perspectivas diferenciadas mesmo de tentar produzir comunicação, trazer essas discussões para cá. E aí o Vê Pra Crer é muito pensado nesse sentido. Sei lá, você tem, por exemplo, o eixo que trabalha com grupos LGBT. É todo um trabalho desenvolvido em parceria com esses grupos, uma discussão que está bem alicerçada nesse sentido. Do diálogo, da troca e da contribuição mútua também. Os meninos que trabalham com quadrinhos, por exemplo, também trabalham com essa parceria nas escolas. A gente está desenvolvendo as peças em diálogo com os alunos, né? São os alunos mesmo que criam roteiros, desenhos e tal. A gente só trabalha mesmo na arte de finalização, porque, enfim, é um processo mais técnico. E, enfim, eu acho que é uma questão também que é bem forte, né, Grazi? Eu acho que essa coisa da parceria é bem, bem marcante. Sim, é a questão das parcerias, né, que a gente conseguiu num modelo diferente do que é trabalhado habitualmente, mas não deixa de ser uma parceria. Uhum. O João falou aqui de quadrinhos e o eixo LGBT. Vocês poderiam explicar melhor a estrutura do Vê Pra Crer? Bom, o V para Crer é dividido em 5 eixos temáticos. O primeiro deles é educação e mídia, e cada um dos eixos é dividido em 2 ações. Esse primeiro eixo, que é o de educação e mídia, ele tem 2 ações. Uma que trabalha com os quadrinhos em escolas públicas, com crianças de 8 a 13 anos, e um segundo produto que é uma campanha publicitária sobre direitos humanos. São vocês. E um segundo eixo é o que trabalha com o movimento LGBT, que se propõe a implantar a criação de um jornal impresso e a criação de blogs e redes sociais, né, para trabalhar o ambiente da web. O eixo C... Trabalha ajuda, com idosos, João. Lida diretamente com a questão do direito da pessoa idosa. Então, eles trabalham com monitoramento de mídia, produção de pauta, envio sugestões de pauta para jornais também, e com a elaboração de um dossiê para... Aliás, eles trabalham com 2 coisas que teve um processo que se incorporou nesse caminho, que foi a criação de critérios para o monitoramento da pessoa idosa na mídia. E aí, a partir desses critérios, eles estão trabalhando, analisando jornais daqui de Fortaleza, né, o Diário do Nordeste e o Povo, que são jornais que circulam, os jornais de maior circulação da cidade. E, a partir desse monitoramento, eles vão elaborar um dossiê que retrata a questão da pessoa idosa na mídia. Além disso, temos o eixo D também, que é o eixo de crianças e adolescentes, que tem um trabalho parecido, é a mesma questão do monitoramento, sugestão de pauta, e esse trabalho é desenvolvido em parceria com a ONG Catavento, Educação, Comunicação e Educação, daqui de Fortaleza, que já trabalha com essa questão, que é ligada à Rede Anjo, que é a Agência de Notícias do Direito da Infância. E, além dessa ação, também tem a produção de programas de rádio ligados ao universo infantil, à contação de histórias, essa questão da brincadeira, do universo infantil. E aos direitos das crianças. E aos direitos, né? Claro. E o eixo é, por último, que é a ação... O eixo em que eu sou bolsista trabalha com o marco legal da pessoa com deficiência. Aí esse eixo tem 2 produções finais, que são, primeiro, vídeos mostrando boas práticas em relação à pessoa com deficiência, vídeo de instituição e de pessoas não vinculadas a ONGs ou qualquer coisa do tipo, pessoas que, por iniciativa própria, resolveram fazer alguma ação para ajudar pessoas com deficiência. E a segunda ação desse eixo é uma pesquisa de análise dos veículos de comunicação da UFC, para a gente ver como é que está a questão da acessibilidade para os estudantes com deficiência. Como vocês esperam que o Ver para Crer afete a sociedade? Eu acho que da forma mais positiva possível, né? A gente tem conseguido já, sabe? A gente não tem esses dados quantificados ainda. Lógico que o projeto ainda está em andamento. A gente ainda está desenvolvendo ainda. Mas a gente já tem sentido uma diferença. Mais pessoas têm procurado a Liga no sentido de participar, de tentar se inteirar das atividades, principalmente pelo trabalho que tem sido desenvolvido com grupos específicos, né? Então, a gente acaba atraindo as pessoas. Eu acho que a gente está conseguindo afetar no sentido de estar pautando essas discussões, que é o mais importante. Os meninos que trabalham com a campanha publicitária, por exemplo, eles desenvolveram um Tumblr que lida com essa questão dos direitos humanos e tem tido uma repercussão muito bacana. As pessoas têm conseguido se inteirar mais desses assuntos e eu acho que provocar a reflexão, o diálogo, essa discussão é um negócio que é o que motiva a gente, entende? E aí eu acho que a nossa principal ideia mesmo é afetar a sociedade, como você disse, nesse sentido de... Né? Provocar a discussão, né? E também, assim, os resultados, né, os produtos que cada eixo vai desenvolver vão ser o resultado, assim, a curto prazo. Mas se a gente pensar a longo prazo, o projeto vai trazer assim, benefícios no sentido da formação dos comunicadores que estão participando. Sei lá, daqui a 10 anos a gente vai ter profissionais no mercado que passaram por uma formação em direitos humanos que vão estar mais... A expectativa é essa, né? Que estejam mais conscientes dos seus deveres enquanto comunicadores, enquanto cidadãos. Como a Liga é um projeto de extensão da universidade, como vocês acham que o projeto Ver para Crer cumpre os propósitos extensionistas da Liga? Cada uma dessas ações está em diálogo com o setor da sociedade. Se a gente for parar para pensar assim, né? A questão dos quadrinhos, por exemplo. Os meninos estão dialogando diretamente com escolas públicas, né, com o setor de educação e da infância. Se a gente for parar para pensar com os meninos do eixo C e D, que estão fazendo monitoramento da mídia, enviando sugestão de pauta, né, pautando os assuntos da questão dos idosos e das crianças e adolescentes, a gente está em diálogo com as empresas de comunicação. E cada um dos eixos tem um diálogo com a sociedade. Os meninos do eixo B, que é do movimento, que trabalha com o movimento LGBT, por exemplo, quando vão realizar a criação de um jornal impresso e de um blog. Mas não vai ser um serviço que vai ser dado ao grupo. A gente está realizando uma formação com esse grupo do movimento LGBT para que depois do projeto eles consigam encaminhar esses produtos para que o movimento, né, o grupo se fortaleça. Eles sejam independentes, não é isso? Eles consigam se manter com o financiamento da Liga. Que é bem a ideia da extensão que a gente trabalha, né? A extensão que bebe em Paulo Freire, de você pensar a emancipação humana a partir da prática, da extensão do diálogo que você estabelece entre a universidade e a sociedade. Então, eu acho que nem só do trabalho desenvolvido em conjunto, mas principalmente da valorização dos saberes. Entende? Então, jornal do grupo LGBT é desenvolvido a partir das vivências, das experiências dos grupos diferentes, dos nossos olhares, dos nossos pontos de vista, dos pontos de vista deles, dos nossos saberes e dos saberes deles. A extensão é isso. A extensão é você valorizar os diferentes saberes, é você colocar isso em diálogo para construir um conhecimento e uma prática mais alicerçado no bem-estar social. Ok. Então, para fecharmos as perguntas. Em relação a outros trabalhos e ou projetos relacionados ao tema, qual acreditam ser o diferencial do Ver para Crer? Eu acho que é a questão do debate. Eu acho que a discussão e esse processo de diálogo que eu estou falando, né, tenho batido nessa tecla, é um processo que é muito lento, é um processo que é muito conflituoso, é um processo bem, bem demorado mesmo. E eu acho que muitos dos projetos que existem, não que eles não tenham seu mérito, claro, mas os projetos tendem a ser muito instrumentais. Você tende a criar ferramentas para que as pessoas se apropriem delas de uma forma muito unilateral. Não sei se está para entender. Mais ou menos, você cria um blog e diz, olha, agora pega o blog e faz. E não é bem por aí, entende? Acho que as pessoas, o diferencial do Ver para Crer é você conseguir construir espaços pensados em conjunto, espaços, sabe, que reúnem afetos, que reúnem expectativas coletivas. Eu acho que nesse sentido ele é mais eficaz porque ele vai suscitar o debate. E o debate é que é o cerne da mudança. Entende? É a partir desse debate que você institui no meio social que você consegue pensar uma transformação mais duradoura, uma transformação mais viva, uma transformação que realmente corresponde ao que as pessoas esperam, que elas desejam para o futuro e para a vida delas. Então, eu acho que nesse sentido a gente consegue ser diferente de alguns outros projetos. Lógico, existem outras ações e iniciativas dessa forma, sabe? Até iniciativas mais simples. Porque o projeto Ver para Crer também é um projeto muito grande, é um projeto com financiamento bem adequado ao tamanho, à extensão dele. Você nota pelo número de eixos, pelo número de temáticas. A gente podia estar trabalhando com uma só temática, com duas temáticas, mas a gente quis lançar a semente. Então, não vai ser o Ver para Crer que vai resolver nada, mas ele vai plantar a ideia e as pessoas vão se apropriar dessas ideias a partir das vivências delas para poder mudar alguma coisa, construir um mundo melhor. Eu acho que é bem isso que o João falou mesmo, assim, o diferencial do projeto, né? Que é a questão de estar pensando na forma como a gente está fazendo, que é a questão do processo, que é uma coisa que volta até para aquela pergunta que tu tinha feito antes, das semelhanças entre o projeto e a Liga, né? Que é a questão que a gente valoriza dentro da Liga, é muito isso, é o processo. Às vezes, um cartaz pode ter demorado, sei lá, o ideal é que ele ficasse pronto em 5 dias. De repente, ele demorou 1 mês para ficar pronto. Mas se esse mês que ele demorou para ficar pronto, ele suscitou debates, como o João falou, ele contribuiu para a formação dos alunos que estão envolvidos no projeto, esse é o mérito maior que a gente leva, assim. E cada peça nossa, ela reúne muito disso, né? Acho que é um mês de debate, é um ano de debate, é passos, discussão depois, de modelos, né? Mas é um processo mais alicerçado no que todo mundo quer, né? Assim, de certa forma. Infelizmente, nosso tempo acabou. Ah. Muito obrigado pela presença de vocês, João, Grazi. Muito obrigado. Vocês trouxeram falas muito lindas. Vocês podiam se despedir de quem está nos ouvindo e fazer as considerações finais, convidar para alguma coisa. Eu queria agradecer o convite, Crescêncio. Para mim, que já fiz parte da Liga, né, durante toda a minha graduação, é bacana poder vir conversar um pouco sobre essas práticas, dividir um pouco de experiência. E, enfim, eu agradeço. Espero que quem está ouvindo tente se inteirar também desses processos, sabe? Seja na Liga, seja em qualquer outra questão. A extensão e essa defesa dos direitos humanos é um negócio muito bacana. Eu acho que é uma sabe, não é ser militante. É você tentar garantir sua própria vida, sabe? Sua própria sobrevivência, assim. Então, acho que passa por aí. Então, obrigado e até mais. Queria convidar vocês para acompanhar os demais Pode Crer. Eu acho que vai ser um podcast muito bacana, que vai trazer muitas discussões legais. Acompanhe as outras ações que estão relacionadas a esse projeto. E é isso. Então, galera, valeu por acompanhar o nosso podcast até aqui. Esperamos que vocês acompanhem toda a nossa série de podcasts. Inclusive, o nosso próximo podcast será sobre direitos da criança e do adolescente. Acesse também o nosso blog, como falou nossa amiga Grazi, o www.liga.ufc.br e o nosso Tumblr, o semquerersergrossomais, tudo junto, .tumblr.com.